Die Kolonie Santo Ângelo Zeitung, o jornal da colônia Santo Ângelo. O fim do reino de Hanover. No reinado de Vitória, Hanover tornou-se independente em virtude da lei sálica, segundo a qual o trono não podia ser ocupado por uma mulher. Foi coroado então como rei de Hanover o quinto filho de Jorge III, Ernesto Augusto, duque de Cumberland, que reinou até 1866, quando Hanover foi anexada ao reino da Prússia. A partir desta data, o território de Hanover passou a formar uma província do reino da Prússia e somente em 1871, com a fundação do Império Alemão, foi que passou a fazer parte da Alemanha moderna. Observem, completava João Gerdau, os habitantes de Hanover foram até 1866 súditos da coroa inglesa. E repetiu, membros da família Gerdau que moravam em Neuenfeld viviam numa província aliada da Inglaterra, embora tivessem sangue alemão. E o caso da minha esposa Alvine Maria Sofia Gerdau e de seus pais. E o pior, dizia, é que o reino de Hanover lutou ao lado da Áustria na guerra contra o reino da Prússia em 1866. E como se sabe, saíram desta luta completamente derrotados. O governo de então enviou milhares de soldados para lutarem nesta guerra. No fim do conflito, o rei e os seus súditos tiveram que retornar para a Inglaterra. Entende agora o motivo de Otto Gerdau ter ido para os Estados Unidos, antiga colônia inglesa independente, mas que mantém estreitos laços diplomáticos com a Inglaterra. O outro irmão, completava João Gerdau, preferiu ir para a África do Sul, uma rica colônia inglesa no continente negro e que possui uma grande comunidade europeia. E o Brasil, onde resido, é o maior aliado da Inglaterra na América do Sul. Meu avô, Heinrich Caspar Gerdau, sempre falava para nós como tinha sido difícil o período da ocupação francesa de Hamburgo antes da vitória prussiana, russa e inglesa sobre Napoleão Bonaparte. João Gerdau recordava que ainda em 1794, os revolucionários franceses e as grandes potências europeias estavam envolvidos em um grande conflito na Bélgica e na região entre os rios Maas e Reno. Após a campanha, o território permaneceu sob domínio francês durante 20 anos e desde 1801, com a Paz de Luneville, passou legalmente para a França, de acordo com o direito internacional. Em 1803, ocuparam a região de Hamburgo e a transformaram numa cidade tipicamente francesa. A derrota de Napoleão deu-se primeiro em 1814 e, após o fracassado governo dos 100 dias de 1815, a França foi definitivamente derrotada em Waterloo. O Congresso de Viena entregou Hanover para a administração inglesa.